Primeiro, eu quero agradecer vocês estarem aqui e eu quero colocar rapidamente algumas observações do porquê nós vamos caminhando nesse treinamento. Lá quando nós começamos o jejum em setembro, eu realmente fui para diante do Senhor, falei assim, Deus, eu quero estar mais sensível ao Senhor. E principalmente porque eu quero ter o discernimento do Senhor para o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, não só em relação à liderança da igreja, mas minha própria vida, o ministério. Você pode não estar prestando atenção, mas os anos estão passando. Alguns aqui estão envelhecendo, eu sou um deles. Outros nem tanto. Eu sou um deles. E... E eu sei que uma determinada época da minha vida, isso não tem muito tempo, talvez aí na metade desses 14 anos da igreja, a ficha foi caindo de que eu achava que estava me treinando, eu achava que eu estava ensaiando, eu achava que eu estava me preparando para algo que ia acontecer na vida. No decorrer da caminhada da igreja, eu fui descobrindo que a vida já tinha passado, que o ministério já tinha passado, que as oportunidades já tinham passado, que muita história já tinha sido escrita. Eu não estou falando passado de que não tem mais, eu estou falando que aquilo que eu achava que era ensaio ou preparo para alcançar alguma coisa, eu descobri que aquilo é o que estava valendo. Certa vez eu me encontrei com alguém que é de Valadares, e quando eu era solteiro, eu ia muito em Valadares, e logo no início do meu casamento, nós éramos membros lá da Oitava Presbiteriana, a gente ia demais em Valadares, eu ministrava em muitas igrejas em Valadares, na verdade em muitas igrejas ao redor do Brasil, mas Valadares era um lugar assim, onde eu ia muito, e nós fizemos um grande congresso em Valadares. O Henrique, filho do Célio Galante, nós caminhamos juntos muitas vezes, ele foi dirigindo, nós enchemos uma veraneio que o Célio Galante tinha, Transgalante, nós enchemos a Transgalante de equipamento, de gente, nós viajamos para Valadares, fizemos um encontro lá, muita gente foi, e foi uma coisa marcante para nós, e eu não tinha até então noção do que tinha sido aquilo. Aquele congresso, para mim era como se fosse assim, nós estamos trabalhando, e o ministério um dia vai crescer, o ministério um dia vai acontecer. Há pouco tempo atrás, alguém me encontrou e disse assim, pastor, eu sou fruto daquele congresso. E ele usou essa expressão, aquele congresso marcou nossa geração. Aquele congresso marcou as igrejas em Valadares. Quando ele falou isso, caiu a ficha. Eu falei assim, eu achava que aquele congresso era o nosso ensaio como ministério. Eu achava que aquilo tudo, nós éramos meninos. O Henrique teve que pedir autorização ao pai para ver se podia viajar com o carro. Eu achava que nós estávamos assim, fazendo uma prévia, batalhando para algum dia acontecer o ministério. E há pouco tempo atrás, o Senhor me mostrou assim, através dessa experiência, claramente, falou assim, olha, aquilo já estava valendo, aquilo aconteceu, aquilo cumpriu o propósito, com todas as limitações, aquilo marcou a geração, aquilo foi instrumento para muitas igrejas. Eu falei assim, já passou. Não despreze os humildes começos. E a gente até acha que isso é porque são humildes começos. Não são humildes começos, são o ministério. E aos poucos eu vou vendo que isso está acontecendo também na vida da igreja. A gente vai querendo construir um ministério, desenvolver essa área, desenvolver aquela outra, e aí acontece uma coisa, acontece outra, conquista aqui, tem uma luta ali, tem outra luta ali, tem uma pequena baixa ali, tem um problema aqui, e a gente ainda acha que um dia vai acontecer, as coisas vão acontecer, nós estamos assim construindo, batalhando, e vai chegar um momento em que, uau, aconteceu. E de novo o Senhor está me falando assim, vai acontecer a mesma coisa, você vai estar mais velhinho, e você vai falar assim, gente, não era ensaio, estava acontecendo, e é real, está acontecendo, nós estamos sendo igreja, ponto final, só isso, estamos sendo igreja, os frutos, o trabalho, e o tempo vai passando muito rápido, Então, nesses dias de jejum, eu fui para diante do Senhor, pedindo a Ele: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que pensar? O que é que eu tenho que ver? Que me desperta, para eu também não ficar achando que a gente ainda está batalhando e construindo aqui, construindo ali, para ver se dá certo, se engrena aqui, se engrena ali, e de repente eu descobri que já passou, porque está passando, e a igreja está acontecendo. E uma das coisas que o Senhor foi me mostrando com muita clareza, a missão e o trabalho específico de deixar um legado. Então, se você, como eu, está além dos 50, a nossa principal missão não é levantar recurso, não é levantar sustento, não é ajudar nora, genro com netinho, não é tentar ganhar um pouquinho mais de dinheiro, não é tentar desfrutar da vida. A nossa missão principal, depois dos 50, é deixar um legado. Guarde bem isso no seu coração. Você pode não ter conseguido fazer as coisas que você sonhou fazer na primeira metade. Independente do que você conquistou ou não conquistou na primeira metade, a segunda metade tem como ação, atividade principal, deixar um legado. E a gente tem que guardar bem que é a última chance. Na verdade, é a única chance da gente deixar um legado. Para quem tem menos de 50 aqui, eu nem vou poder levantar a mão, porque a maioria dos irmãos, a maioria de vocês aqui tem menos de 50, né? E para quem tem menos de 50, conviver com isso antecipa sabedoria, discernimento, diligência para cuidar das coisas. Então, eu já estou aprendendo com aqueles que estão mais velhos, mais à frente de mim, que eu não posso também deixar o tempo passar e achar que eu estou só assim, novo, ainda vai chegar a oportunidade. Não, as coisas estão acontecendo, as páginas estão sendo escritas e elas não voltam mais, e eu não estou construindo alguma coisa apenas, eu estou vivendo dia após dia e eu preciso construir dia após dia. Tem um fruto na soma dos dias, dos anos, que é o legado. Então nós estamos deixando como legado, de uma forma muito específica, por exemplo, eu e a Dani, uma igreja local edificada. E eu quero fazer uma observação: quem edifica a igreja é Jesus. Mas Ele o faz por intermédio de pessoas. E Deus me levantou, Deus levantou a Dani e nos deu uma visão. Aí, junto conosco, e não somos nós sozinhos, junto conosco vieram vários irmãos. Está aqui o Geraldo, Letícia, está aqui Francisco Luciano, chegaram, Consuelo, está desde o início. Gardênia e Elcias também, a Maria Alice e Márcio, desde o início, vários irmãos aqui e outros que já estão há muito tempo, 5, 6, 7, 8, 10 anos aqui conosco. Nós estamos construindo uma igreja local, nós estamos edificando uma igreja local. Mais do que isso, concernente às coisas visíveis de uma localidade, nós estamos cuidando de vidas. Quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos ter lá um relato, nós vamos prestar contas, nós vamos ter um relatório, nós vamos ter, eu não sei como vai ser isso, mas de alguma forma nós vamos ver os frutos, a Bíblia nos mostra isso. De coisas pequenas, de coisas que talvez eu achasse que era só um ensaio, era só eu cooperando, era só eu ajudando alguém, não, não, não, já era, já estava valendo, já era o ministério. Então, dentro desse cenário, o Senhor foi me indicando o que fazer através desse tempo e desse treinamento chamado transmissão. A palavra transmissão, ela é a mesma palavra para o câmbio do carro. Aqui não chama transmissão, a parte de engrenagens do carro, do automóvel, do veículo, onde você muda as marchas, se chama transmissão. E você muda as marchas para você ganhar mais velocidade. E você ganha mais velocidade para você ir mais longe. Então, primeiro, o nome transmissão tem a ver com essa ideia do passar a marcha e irmos um pouco mais além. Mas transmissão também é uma palavra que diz respeito a transferir para alguém algo. transmitir, transmissão. E a função principal na vida de liderança do corpo de Cristo é exatamente pregar o evangelho ao descrente e levá-lo à fé. O Marcelo Jamal nos trouxe isso aqui numa das ministrações, assim, levar o descrente à crença, levar o crente ao discipulado, ao amadurecimento, e levar o discípulo em amadurecimento à frutificação. É para isso que a igreja existe. E essa é a nossa visão, de uma forma, com palavras bem sintetizadas, essa é a nossa visão. Nós não temos e nunca vivenciamos uma visão de programas, de construção, de conquista de imóveis, de nome, de posições, congressos, posições na cidade, né, fama. Nós nunca fizemos isso. Paga-se um preço muito alto, porque a demanda, a pressão por atividades, por uau, a igreja está com quantos membros? Uau, a igreja comprou qual imóvel? É muito grande. Então paga-se um preço muito elevado para você não ir atrás dessas coisas, mas permanecer firme no propósito de cuidar de vidas. Por outro lado, cuidar de vidas demanda muito tempo, é muito desgastante, é muito trabalhoso, tem muitas variáveis, você tem muitos riscos, porque você pode estar cuidando de alguém e aquela pessoa está achando que você está cheio de outros interesses. Você pode estar cuidando de alguém e aquela pessoa fala assim, por que você está pondo a mão nesse assunto aqui que não é seu? Você pode estar, então é muito risco, você lida com vários elementos, como elementos químicos, que você não sabe, na soma de 2, 3 ou 4 desses elementos, qual o resultado final. Então não é fácil se dedicar a cuidar de vidas, mas essa é a missão da igreja. Fácil ou não, essa é a missão da igreja e é isso que nós queremos. Agora, dentro desse aspecto do cuidar de vidas, nós temos o cuidar de vidas no sentido de levar o descrente à crença. E temos outra estação, outra instância de levar o crente ao amadurecimento pelo discipulado. E nessas três categorias você pode dividir nas atividades da igreja. Mas também levar o crente, discípulo, em maturidade, em amadurecimento, à frutificação, à liderança. O propósito do transmissão é exatamente semear ou regar o que já foi plantado, ou apoiar o que já está em crescimento, para que vocês cresçam abundantemente na liderança dos ministérios, dos dons, das ações da vida da igreja, dentro da visão que Deus tem nos dado, dentro de um padrão de maturidade e discipulado que a Bíblia nos ensina e nós temos buscado estudar, para que esse seja também o meu legado como pastor da igreja, o legado da Dani como pastora da igreja, o legado dos líderes que estão há mais tempo fazendo novos líderes, e esse é o propósito do transmissão. Então não é o propósito apenas de te ensinar alguma coisa, não é o propósito apenas de comunicar ou repartir alguma coisa da vida espiritual, é um propósito específico de que você ganhe um tônus, uma textura, uma experiência com o Espírito Santo através da palavra, na comunhão do corpo, em que você revele um potencial em frutos pelo Espírito Santo de Deus, para que a vida da igreja prospere, floresça e para que isso aconteça com outros através de você. Em parte, é isso que nós pregamos no que diz respeito ao discipulado, às células. E por incrível que possa parecer, nesses dias com o Daniel aqui, nós estávamos sentados na mesa, jantando, e o Daniel soltou uma frase, que eu falei assim, meu Deus do céu, quanto tempo para a gente ouvir uma frase, essa frase que é uma visão, muda tudo. Obviamente, não estou falando que joga fora tudo que nós já vivenciamos, pelo contrário, usa tudo que nós já vivenciamos e eleva tudo que já vivenciamos a um outro nível, de uma visão muito mais ampla do que é discipulado, do que são células, do que é a vida da igreja, do que é a formação de discípulos de Cristo. Porém, no transmissão, nós temos um foco específico, não de discipulado no sentido pessoal, ou da família, ou do casal, mas um discipulado com ênfase e foco específico em que você ganhe tônus, ganhe conhecimento, experiências, para frutificar como líder de alguma área, de alguma ação, de alguma missão, de algum ministério da vida da igreja local. Repetindo, dentro da visão que Deus nos deu como igreja, dentro da cultura que nós temos como igreja, porque são coisas diferentes. A cultura de uma igreja, a cultura de um local, ela não é nunca, em hipótese alguma, melhor do que outras, mas ela é sempre diferente. Sempre diferente. Uma igreja vai ter na sua cultura alguns parâmetros, algumas missões, algumas formas de conduzir as coisas, e outras vão ter, de outras formas, a sua própria cultura. Então, a cultura da igreja, ela é extremamente importante, porque ela nunca foi implantada pelo pastor. Ela é fruto da vivência, das relações entre nós e do mover do Espírito de Deus nos conduzindo. Brota alguma coisa que é singular, que é autêntica, que é genuína, e conhecer essa cultura ajuda na unidade e no crescimento, na expansão da vida da igreja. Então, o transmissão tem o propósito de investir na vida de irmãos que já estão juntos há mais tempo, que estão dando frutos de fidelidade, dando frutos da obra do Senhor, estão dando frutos como discípulos de Cristo. Isso é inquestionável, nós não vamos tratar desses assuntos aqui, mas que querem crescer em alguma ação ministerial dentro da vida da igreja, mais do que tem vindo até aqui, isso no contexto da cultura da igreja, como também no contexto de quais são as ações que Deus nos deu para fazer. Porque algumas ações, por mais que possam ser maravilhosas, importantíssimas, Deus não nos deu, deu a outras igrejas. Algumas Deus não deu a outras igrejas, deu a nós. Não num sentido de exclusivismo, ou de preferência, ou de sermos melhores, em hipótese alguma. É porque ninguém consegue fazer tudo que tem que ser feito. Então, o corpo dividido, ou espalhado, melhor dizendo, por toda a cidade, por toda a nação, cada parte do corpo vai tendo uma função específica. Qual a nossa? Então, a liderança para esta igreja local, ela vai prosperar abundantemente, de uma forma muito mais suave, frutífera, deliciosa, se está em coerência com a cultura da igreja, se está em coerência com a missão da igreja, e obviamente cultura, ou missão, ou atividades, ou forma de fazer as coisas, de forma absoluta, precisa estar coerente com a palavra de Deus. Isso é inquestionável. Então, estou expondo inicialmente o porquê você foi chamado para estar aqui. Alguns irmãos me pediram, porque precisavam faltar hoje, me pediram para começar mesmo faltando hoje. Então, eles vão conseguir repor o material de hoje. É importantíssimo o comprometimento de não faltar. Se você vai cortar alguma coisa da agenda, corte outras coisas e não falte. Domingo que vem, por exemplo, é você em casa. Você não precisa vir aqui. Você vai ter um exercício durante a semana e você vai ter um material para estudar durante a semana, e no domingo que vem, nesse horário, você separa um tempo em casa e se dedica às atividades que serão destinadas para aquele domingo. E nós vamos ter apenas 5 encontros presenciais até o final do ano. Então é possível você ir administrando e vai ter muito fruto. E o propósito, eu quero repetir e enfatizar, é que você assuma e prospere em algumas áreas ministeriais da igreja. Eu não estou falando em cargos, não estou falando em cargos, eu estou falando em ações ministeriais, em comunhão, em submissão, em unidade e com frutos que abençoam a toda a igreja. Essa primeira palavra de introdução sobre o porquê do transmissão. São essas ponderações acerca do transmissão. Como? todo o material que nós produzimos na igreja, as apostilas, escola de discípulos, todo o material é de livre uso. Nós pedimos para que não altere, não faça isso de forma fracionada e que não omita a fonte. Se ele manteve... Então, tem muitas igrejas que copiam as apostilas nossas. Muitas igrejas, e essa aqui, esse material é outro. Que seja modelo para alguém, que seja referência para alguém, que seja ajuda para alguém, isso é muito bom. Já está na primeira aula, lá no, na plataforma, para você, esse material que eu não imprimi. E nós temos pelo menos 4 documentos centrais. Primeiro, o Estatuto da Igreja. Segundo, o Pacto e Declaração de Fé. Terceiro, o Plano de Caminhada. E o quarto, os Fundamentos do Ministério Diaconal. Esses 4 documentos, eles foram criados desde o início da Igreja, em 2004. E eles são a base de visão, de propósito, de direcionamentos, de legalidade civil da igreja. E o propósito de começar por eles é porque dentro do transmissão eu tenho um alvo específico de que cada irmão que atua ou que lidera ou que ajuda em algum ministério tenha a convicção de onde está. Onde você está? Como eu disse lá no início, lá na frente você vai descobrir que o tempo passou e que você ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos numa igreja, 15 anos numa igreja. Meu Deus, o tempo passou. Onde eu estava? Eu não sei, eu até hoje não sei. E o propósito não é que você saiba, mas é que se eu estou envolvido e compromissado com uma missão, eu preciso conhecer tudo dessa missão. Eu posso ser até um terceirizado. Eu posso ser um contratado que vem, faz aquilo que foi contratado para fazer e vai embora. Mas isso não diz respeito à vida da igreja. Quando o Senhor nos instrui, através de Paulo, na edificação da igreja, o Senhor está mostrando de juntas e ligamentos, e aliança, e amizade, e frutificação para o reino, que é um reino eterno. Portanto, os parâmetros que a gente vai ter, são parâmetros de algo que tem continuidade em aliança. E como é que eu posso fazer uma aliança com você, sem te conhecer? Como é que eu posso ter uma aliança com a minha igreja local, se eu não conheço? Então, o propósito com os documentos é conhecer alguns aspectos simples, que são fáceis de a gente ir transitando por eles, e que alguns até falam assim, ah, isso eu não quero nem saber, mas que são de extrema importância. Por exemplo, a igreja, desde o primeiro dia como igreja, tem um estatuto registrado no governo da nação. Nós temos uma responsabilidade civil como instituição na cidade. E o meu interesse não é apenas que você saiba do estatuto, ou que você leia o estatuto. Nós nem usamos o estatuto assim daquela forma denominacional, legalista. Nós temos um estatuto porque nós satisfazemos as condições de César, da sociedade. Mas existe um outro aspecto, há uma legalidade espiritual que nós como igreja local temos na nação, porque nos submetemos aos parâmetros da nação. Então nós não somos apenas a comunidade que o pastor Sócias dirige, nós somos uma instituição civil no Brasil. Isso é de elevada importância. Isso caminha paralelo ao fato de sermos corpo de Cristo. Quando nós estudamos lá na escola de discípulo que a natureza de Cristo é 100% divina e 100% humana, nós podemos entender que a igreja, que é o corpo desse Cristo, portanto, é 100% divina e 100% humana. A igreja, chamada Comunidade Cristã Projeto Adoradores, é uma instituição civil de elevadíssimo valor, de muita importância, que tem responsabilidades e tem privilégios, tem direitos civis, como qualquer outra instituição que tem uma missão para a sociedade. Então, paralelamente ao elemento espiritual da vida da igreja como corpo de Cristo, nós também somos uma instituição civil. E o membro da igreja, ele pode vir aqui e gostar de um culto, ele pode vir aqui e ser abençoado pelo culto, mas quanto mais comprometimento de liderança você tiver, mais discernimento da função 100% terrena que a igreja tem nessa terra. Das possibilidades, do que fazemos, de como fazemos, e isso toca um assunto assim de extrema importância. Nós precisamos servir a sociedade, e servir mesmo. Nós não temos uma obrigação como de governo, mas nós podemos servir a sociedade em muitas áreas que o governo não tem condição de servir, com o propósito específico de levar o Evangelho de Jesus Cristo. Não abrimos mão disso, esse foco não pode ser perdido por nada. Eu me lembro de estar no Rio e me levaram a alguma cidade em torno do Rio, alguma cidade ali da região do Rio de Janeiro, e era um lugar muito simples, muito pobre, muito humilde, uma igreja muito grande, e eu fui vendo as deficiências da igreja, espiritualmente falando, porque elas eram muito grandes, muito evidentes. Mas ao mesmo tempo aquela igreja fazia uma obra social, você não tem ideia, durante a semana e até mesmo no final de semana, os corredores, as salas, os departamentos eram tomados de pessoas, de filas. Sabe quando tem fila que você vê a marca do ombro das pessoas na parede já por alguns anos? Balcões, né? Aquelas portarias assim dos balcões para atendimento a público, de várias áreas, de social, de dinheiro que o governo dá, de distribuição de alimento, de gabinete dentário, tudo quanto você possa imaginar de ações sociais que uma igreja ou uma instituição pode fazer, aquela igreja fazia, e faz para valer naquela região pobre, mas é muito. E eu comecei a ver que eles se gastam nas atividades sociais, mas a vida espiritual é fraquíssima. O mundanismo, o secularismo, a condição espiritual, seja da música, do louvor, dos líderes, é muito rasa, porque a maior parte do tempo eles estão se gastando em atender socialmente aquela comunidade. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para cuidar das questões espirituais, mas não só das questões espirituais, nós temos que servir a comunidade. Nós não podemos perder o foco de qual é a plataforma em que fazemos o que Deus nos chamou para fazer, é no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. É inquestionável que nós precisamos nos lembrar que nós somos uma instituição civil e que nós temos uma organização diante das autoridades desta nação. E isso não é para a gente buscar quais são os nossos direitos, que nós não vamos fazer isso, nós não precisamos disso, de procurar apoio de governo e vínculos e parcerias e contratos. Não, nós não queremos isso. Nós queremos servir as pessoas com aquilo que Deus nos deu, da forma que nós temos e podemos servir, mas sempre com essa convicção de que a nossa instância de ação é no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo. Se nós vamos distribuir alimento, é no poder do Espírito Santo. Se nós vamos entrar de alguma forma, é no poder do Espírito Santo. E aí que entra um foco assim muito importante. Nós temos essa autoridade diante da nação e do governo, porque nós somos uma instituição civil nessa nação. Então isso é importante, porque isso nos faz pensar ou ver a igreja de outra forma. Espera lá, eu pertenço a uma igreja, eu frequento uma igreja, Eu estou crescendo na liderança de uma igreja que tem uma visão muito maior do que um culto legal e coisas legais para a gente fazer como igreja. Nós temos uma posição de autoridade nessa terra e nós queremos crescer nisso. Dentro desse aspecto, você vai ter o estatuto. Já vai estar lá disponível para você durante a semana e você pode ler o estatuto e eu vou deixar lá algumas oportunidades para você enviar algumas perguntas, para você saber de alguns detalhes, e é importante que você tome isso como um privilégio. Eu estou recebendo investimento para crescer na liderança. Na liderança do quê? Não é só a liderança do projeto Adoradores. Na liderança de um projeto de Deus. Na liderança da igreja na terra. Na liderança de uma igreja que não é o extremo de só obras sociais, mas nunca será também, se Deus permitir, um extremo de só misticismos e coisas assim espirituais. Nós queremos ser mesmo um agente de Deus nessa terra, ser Jesus 100% terreno, humano, civil, interferindo, buscando, agindo, abençoando a sociedade, servindo essa comunidade e com uma autoridade diante do governo da nossa nação. Nós somos uma instituição, prestamos contas todos os meses, prestamos contas através do nosso contador, do escritório, através da nossa secretária de contabilidade, nós prestamos contas de tudo que entra aqui. Não tem um centavo que entra aqui que não é contabilizado e comunicado ao governo. Não tem um recurso que é pago, uma despesa que é feita, que não é contabilizada e vai sendo prestado contas ao governo. Nós temos uma autoridade, uma legalidade como instituição nessa terra. E repetindo, não uma empresa ou uma ONG ou uma instituição como tantas outras que são até frutíferas, mas uma instituição que, além de todas as outras, atua no poder do Espírito Santo. Então você está sendo treinado para liderança, não é apenas numa instituição religiosa, numa igreja evangélica, mas em uma instituição que é o corpo de Cristo 100% divina, e 100% terreno, como Jesus é 100% divino e 100% humano. Assim é a natureza de Cristo, assim é a natureza do corpo de Cristo. Esse é o primeiro documento que eu estou compartilhando com vocês. Importantíssimo para mim, você entendeu por que que eu estou compartilhando esses documentos? O propósito, o alvo é que você tenha convicção, eu pertenço e estou investindo para ser líder de Deus em uma instituição terrena, 100% humana, que tem sua autoridade nessa terra, no governo da nação. Não é um projeto qualquer, não é uma coisa provisória, não é algo assim de voluntariado. Não, é um projeto de vida. Eu estou semeando em terra fértil, eu estou construindo em cima de alicerce. Eu vou gastar mais um ano da minha vida, eu vou dedicar mais um ano da minha vida. Não é assim, coisas que podem se perder, não. É um projeto em que eu quero pertencer e que eu quero construir e que eu quero deixar um legado. Somos todos nós, em cada fase, em cada estação, construindo, né, a história da igreja, a vida. Quando nós saímos daqui, nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, uma história, uma igreja, uma estrutura espiritual e civil que tem frutificação para Deus nessa terra. Tomara que isso não aconteça, tomara que Jesus volte antes. Mas, como prudentes, a gente pode pensar, e se o antes para nós não é o mesmo time de Cristo? Então, se ainda tiver chance dos nossos netos ou bisnetos viverem nessa terra, nós não teremos nos omitido em deixar um legado de liderança, de estrutura, né, de bênção sobre a vida dos nossos filhos. O segundo documento que eu quero falar, e é o último que a gente vai falar nessa aula de hoje, é sobre o pacto e declaração de fé. o estatuto, ele tem uma linguagem para o governo. Embora a gente tenha colocado lá alguns termos que são termos exclusivos do Reino de Deus, embora seja um estatuto de uma instituição sem fins lucrativos como outras, nós temos lá objetivos, referenciais, nós temos lá uma série de coisas que dizem respeito ao Reino de Deus no estatuto. Mas não compete ao governo uma série de propósitos e objetivos da vida da igreja, então eles não entraram no estatuto civil, mas entram no pacto e declaração de fé. E eu posso sintetizar isso nessa expressão, no que cremos e o que ensinamos. Porque se lá no estatuto a gente define que é membro e só pode ser membro quem está coerente com a doutrina bíblica que seguimos, no pacto e declaração de fé, nós definimos que doutrina é essa. Então isso é extremamente importante. Uma observação antecipada, geralmente os assuntos teológicos, eles com facilidade se tornam assuntos de discussão numa igreja. Então eu já antecipo o seguinte, qualquer frase, qualquer declaração que esteja no pacto e declaração de fé, que dá uma ideia dúbia, que dá alguma chance de discussão teológica, nós mudamos rapidinho o texto. Então se você ao ler e estudar trouxer qualquer questão, nós vamos trabalhar para que ela seja tão simplificada que dispense discussão teológica. Porque nós não temos interesse algum em nos unirmos para caminhar, porque nós seguimos tal linha doutrinária. Nós queremos ver que nos unimos para caminhar juntos, porque nós nos encontramos nos valores de Cristo, nos valores do Reino de Deus. Se você quiser um exemplo simples, é: perde ou não perde salvação? Tem ou não tem batismo com o Espírito Santo? O batismo é no Espírito Santo ou o batismo é com o Espírito Santo? Não me venha com firulas, não me venha com coisas. Até aqui Deus me deu gás para segurar e aguentar muito rojão. Não vem com isso, eu não quero saber disso. Então nós vamos continuar firmes nisso. Não me venha com discussões, com pendências. De vez em quando a gente recebe pessoas aqui, por incrível que pareça. A gente recebe pessoas assim, eu gostaria de vir, estou gostando, eu gostaria de vir aqui. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês pensam sobre aquilo? E eu já vou de cara, né? Eu já vou assim, e já desmonto mesmo qualquer expectativa de satisfazer a expectativa doutrinária daquela pessoa. Mas o que vocês pensam sobre música secular? Eu falo assim, irmão, olha, aqui você pode ouvir, pode não ouvir. Não, mas como assim? Vocês não proíbem? Eu falo, não, irmão, proíbe nada não. Aqui você pode ouvir música secular, você pode não ouvir, você, aí é com você. E aí eu já vi que isso foi o suficiente para você, então aqui não é meu lugar. Assim, ah, glória a Deus, amém. É lógico que eu não fiz dessa forma que eu estou teatralizando, né? Mas eu fui explicando para aquela pessoa, eu falei assim, irmão, se você vai se unir ao corpo da igreja local, porque você concorda com o ponto A, B ou C, nós vamos deixar de fora 1 milhão de outros pontos que talvez sejam até muito mais importantes e nós não vamos conseguir conferir todos eles agora. Agora, se o Espírito Santo estiver fluindo entre nós e tocar esse membro, ele nunca mais vai precisar preocupar-se se concorda ou discorda com música mundana ou música não mundana. Porque ele vai estar tão alimentado por Jesus, que ele falou assim, sabe por que eu não ouço música não evangélica, não ouço música mundana? Porque meu tempo já é tão curto, e o que eu posso gastar eu invisto nele. Agora, eu dei um exemplo de música, porque realmente houve alguém que não veio para cá, porque ele trouxe alguns parâmetros, e um deles era o de música, e falou assim, então eu... Mas tem casamento, tem... dons do Espírito, como é que vocês creem aqui? Alguma vez, uma vez uma pessoa falou assim, vocês aceitam namoro ou vocês defendem a corte? E aí eu vi, porque ele falou assim, porque eu e minha esposa, nós não aceitamos namoro. E eu falei assim, ah Jesus, esse irmão vai ter dificuldade aqui, porque aqui tem namoro. Ele vai ter uma dificuldade, e se ele vencer essa, vai aparecer outra, porque... Então eu disse a ele, irmão, nós estamos caminhando tão assim ainda, engatinhando nas coisas do reino, mas nós gostaríamos muito que os nossos filhos, nossos jovens, construíssem lares cheios do Espírito Santo, baseados na palavra do Senhor, que eles tenham relacionamentos santos, que eles desenvolvam, mas nós não fazemos questão de enquadrar em corte, ou namoro, concorda, pode ou não pode, nós queremos é andar com os nossos filhos, de tal forma que eles absorvam a palavra, que eles tenham os valores do reino de Deus, que eles vençam, e se eles tiverem por acaso algum deles com um namoro, e que esse namoro até mesmo entre pecado, que a gente vá junto para diante do Senhor, que o sangue nos limpe, e que eles cresçam e que vençam o pecado, e que antes deles alcançarem isso, que nós também como pais possamos ensiná-los os valores de Cristo, que eles nunca tenham que preocupar com qual a doutrina da igreja, mas que eles sigam o parâmetro do reino de Deus. Ele não voltou, esse foi um dos casos que não voltou mais, porque ele estava realmente avaliando quais eram as linhas doutrinárias da igreja para ver se encaixa ou não encaixa. A vida da igreja é um lugar de sementes que vão morrer, porque se não morrerem, ficam só com as suas ideologias, com as suas doutrinas, mas se morrerem, vão dar fruto e muito fruto. Então, irmãos, eu dei essa volta toda só para falar que o pacto e declaração de fé não é para ser uma coisa assim, não, mas isso aqui porque eu concordo, não, é para ser uma construção entre nós daquilo que nos une em Cristo. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Você vai ter um exercício em cima desse documento durante a semana, você vai ler, você vai estudar, e eu quero te lembrar o seguinte, não vai ser a leitura de um documento, vai ser um estudo bíblico para você, você vai descobrir assuntos e coisas tão preciosas, que fortalecem a missão da igreja, quando a gente sabe sobre eles. Por exemplo, nós cremos e ensinamos que a Bíblia é a revelação escrita de Deus para o homem. Então pense de duas formas, pense nisso teologicamente, mas pense nisso nessa instância de documento da igreja. Alguém que se torna membro da igreja, é importante que saiba disso, porque para ser membro da igreja, como estatuto, ele precisa estar em coerência com o que está aqui publicado. Nós cremos e ensinamos que a Bíblia é a revelação escrita de Deus para o homem. Nós cremos e ensinamos sobre a autoridade da palavra sobre a nossa vida. As Escrituras são a revelação da pessoa de Jesus Cristo, infalível. Infalível. Aí você tem os textos bíblicos que nós referenciamos acerca desse assunto. Ela constitui a nossa única regra de fé e prática para uma caminhada cristã autêntica. Nós cremos e ensinamos que o Espírito Santo inspirou os autores dos livros sagrados, respeitando suas individuais personalidades, estilos de escrita e circunstância, sem erros e sem contradições, sem nenhum assunto ou ensino questionável. Poxa vida! Eu faço parte da igreja que pensa assim, e eu penso assim, e isso se torna uma base, um alicerce da minha fé cristã. A Bíblia, ela é infalível, ela é a palavra de Deus, ela é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que eu faço parte dessa igreja. É por isso que eu lidero, eu sirvo, eu trabalho em algum ministério nessa igreja. Porque nós não somos apenas uma igreja evangélica entre tantas. Nós somos como muitas outras, como talvez a maioria delas, nós somos realmente uma instituição 100% divina e 100% humana. Não é só eu frequento aqui, eu frequento ali, porque eu gosto daqui, porque eu concordo daqui, não. Eu faço parte do corpo de Cristo. Nós cremos e ensinamos que existe um único Deus vivo e verdadeiro. Amém. E aqui fica uma dica, se você gosta de ler, leia um autor chamado Baruch Espinosa. Baruch Espinosa. Baruch Espinosa. Spinoza. Sabe o que é você chorar de quebrantamento diante de Deus lendo um filósofo? Vai ler esse texto. Que coisa impressionante. Você vai ver alguém falando de Deus de uma forma tão preciosa, tão tremenda. Ética é o nome do livro. Ética. Ou o assunto, o tema, é um pedaço de todo o material, de toda a obra dele, que está publicado como Ética. Impressionante, gente. Então ele diz assim: ele é a fonte, a essência, a origem de todas as coisas. E ele é infinito. O que é infinito? É sem fim e ocupa tudo e todos. E só há espaço para um infinito. Porque se ele é infinito e sem fim, seus limites não existem. Portanto, não existe chance de existir outro. Deus é único. E quando você começa a estudar isso, e que o Espírito Santo te toca, você não está apenas estudando teologia, você não está estudando um documento, você começa a se prostrar: Deus, eu reconheço que tu és mesmo o único. E isso é científico. Se não há limite para o que é infinito, só é possível um único infinito. É impossível dois infinitos, porque dois teriam que encontrar os seus limites. Então só existe um único Deus. Por isso que Deus instruiu o seu povo, e o seu povo diz: bendito seja o Senhor nosso Deus, o Ehad, o número um, o único, ele é Deus. Nós cremos e ensinamos que a salvação vem inteiramente de Deus, por sua graça infinita, está baseada na redenção de Cristo Jesus, no mérito de seu precioso sangue, derramado na cruz do Calvário, e nunca no mérito ou obras humanas. Nós cremos na regeneração, que é o sobrenatural trabalho do Espírito Santo, por quem a divina natureza e a divina vida nos são dadas. Então, alguém que se torna membro do corpo de Cristo é alguém que passou por um milagre chamado novo nascimento, que é visto na regeneração. Eu fui gerado de novo, eu fui regenerado. Senhor, eu queria me aprofundar nesse assunto, porque eu sou crente, membro de igreja, eu quero liderar uma obra do teu ministério, mas eu nunca parei para estudar. O que que realmente acontece? Acontece um milagre, algo sobrenatural, que inclusive tem desdobramentos e sinais físicos, biológicos, naturais, na personalidade, no caráter, de que agora eu sou o templo do Espírito Santo. E aí você começa a entender que muitos dos desafios, problemas, as dificuldades familiares, não é porque as pessoas são difíceis, é porque muitos estão entre nós e ainda não foram mesmo regenerados. Senhor, eu vou trabalhar no ministério da igreja, e não pode ser só para eu fazer coisas, eu preciso ter essa visão, a minha formação precisa ser muito bem feita, porque eu vou trabalhar com a tua obra, eu vou trabalhar com a tua missão, e eu preciso entender os contextos. Então eu estou entendendo que provavelmente o que está acontecendo ali é que essa criatura não foi regenerada. Ah, mas a Bíblia diz que ninguém pode falar se um é salvo, se outro é salvo. Realmente, ninguém pode falar, ninguém julga se um é salvo ou se outro é salvo. Mas pelos frutos você consegue ir identificando que talvez o problema não seja o marido, talvez o problema não seja a mulher, talvez o problema não seja o pastor daquela igreja, aquele irmão que fez e aprontou. Talvez o problema seja que ali tem uma pessoa que nunca foi regenerada. Por isso ela não consegue intimidade com o Espírito Santo. E como é que eu vou servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor, ser instrumento, líder de Deus na igreja para a edificação do corpo de Cristo, sem intimidade com o Espírito Santo, se é Deus que edifica a igreja? Então, quando você for lendo e estudando esse documento, Pacto de Declaração de Fé, você precisa ter essa convicção: eu estou, na verdade, fortalecendo meus alicerces de fé, de fundamento bíblico, do porquê eu sou membro do corpo de Cristo. Nós cremos e ensinamos que todo aquele que coloca sua fé em Cristo Jesus é imediatamente posicionado pelo Espírito Santo em unidade com o corpo de Cristo. Não há vida cristã independente do corpo da igreja de Jesus. E aí você entende porque que muitas vezes o inimigo trabalha com alguém para afastá-lo. E os casos mais difíceis são aqueles que estão justificando o seu afastamento por questões fáceis de serem compreendidas. Eu estou em dias tão difíceis, olha, estou com tanto trabalho, tão acumulado, tanto trabalho. Mas Senhor, eu preciso mudar isso. Eu vou mudar isso. Mas e se eu perder? Se eu perder, Senhor, vai ser o preço da renúncia para que eu não perca a comunhão com o corpo. Hoje eu fui deixar uma mensagem para uma determinada pessoa. E você sabe disso. É uma maravilha você poder pegar o telefone, fulano, ok, pronto. A hora que ele quiser, ele vai ouvir. Isso é bom, porque você, agiliza um monte de coisa, você já deixa um monte de mensagem durante o dia para um monte de gente, você não tem que ficar ligando, esperando atender, oi, como vai, tudo bem, como é que está, não sei o quê, muito bom. Mas aí na hora que eu ia fazer isso, a Dani falou assim, não deixa mensagem não, liga pessoalmente, eu estou procurando fazer isso uma parte do tempo, tem hora que você deixa mensagem, não há nenhum problema, irmão, deixar mensagem, nenhum problema. Isso é uma praticidade do nosso tempo, é coerente com o tempo corrido que nós estamos vivendo. Não queira tentar mistificar nada, é coerente, deixa mensagem, isso é muito bom, e olha, na hora que eu posso, eu ouço e tal, e já dou andamento, isso é uma praticidade sem questionamento. Mas tem hora que não cabe deixar a mensagem, é preciso falar pessoalmente. Eu estou dizendo isso porque nós vivemos uma geração em que as coisas passaram a ser só virtuais. Nas nuvens. Ou na nuvem. A individualidade chega a tal ponto que a gente até pensa assim, eu não quero perturbar, eu não sei se pode... Antes a gente ligava. Antes a gente ia na casa, batia lá na porta e tal. Agora, em casa de jeito nenhum. Bater no interfone de jeito... meu Deus, você é fulano... Agora também está se tornando assim, ligar é um incômodo. Eu estou invadindo a privacidade da pessoa se eu ligar para ela. A gente vai perdendo as referências. E por que, que eu estou citando isso? Porque sem perceber... Nós estamos nos tornando uma sociedade que não tem mais relacionamento face a face. E aí fica mais fácil a gente nem precisar ir à igreja, nem querer ir para a célula, ir para o pequeno grupo. E a gente põe isso como um documento. Não há vida cristã independente do corpo da igreja de Jesus. Eu preciso. Cada palavra, cada ensino, cada experiência, Deus está nos amadurecendo como uma família, como um corpo local, como uma autoridade nessa terra. Então nós temos história construída juntos, irmãos. E se nós entrarmos agora no universo particular, familiar, nós vamos ter uma infinidade de outras coisas. E esse é um momento assim, estratégico demais para Deus nos levar a um outro patamar, a um outro nível de maturidade, de aliança, de convicções, de liderança e de, sobretudo, frutificação de cada um com o dom, a autoridade, a graça, a convicção, a firmeza, o compromisso, o encargo que Deus vai dando a cada um em cada área, para a igreja continuar crescendo. Fundamentado em aliança, em história, temos história. Eu fui em duas cidades fenomenais, Dubai, rodei Dubai, filmei Dubai, fotografei Dubai, nós andamos demais aqui, fomos em tudo quanto é lugar, porque tem um casal de amigos, um construtor inglês que mora lá em Dubai, e nos tornamos amigos e eles nos receberam e nós passeamos em tudo quanto é lugar. Eu falei assim, gente, eu vou trazer a Dani aqui um dia, mas eu não tenho vontade nenhuma de voltar nessa cidade. E aí, passado uns dias, nós fomos a Abu Dhabi. Abu Dhabi fica aproximadamente 1h30 de Dubai. E começando a andar pelas ruas, nós só ficamos um dia em Abu Dhabi. Eu falei assim, eu quero voltar em Abu Dhabi. Que coisa, que cidade atraente, que coisa. E não tinha quase nada de tão esplendoroso quanto Dubai. E aí eu voltei encucado com aquilo, por quê, por quê? E aí eu, numa das viagens, eu estava em Zurique, em frente à Universidade de Zurique, e a guia estava nos apontando uma janela no segundo andar, e ela disse assim, aquela janela ali, ó, conta uma, dois, aquela segunda ali, olha, ela ali é o laboratório onde Einstein estudou e deu aulas. Na hora que ela falou isso, eu olhei para a cidade, para os prédios, e você vira para a cidade desse alto, em frente à universidade, você dá de frente com uma torre da primeira igreja protestante do mundo. Na hora que eu olhei para aquilo, caiu o discernimento. Agora eu sei o que, que eu senti em Dubai e o que, que eu senti em Abu Dhabi. O que, que eu estou sentindo aqui e o que eu sinto em Jerusalém. A beleza de uma cidade e a beleza de uma vida está na sua história. Dubai não tem história. Dubai tem mega investidores que de longe mandaram dinheiro e construíram mega prédios, mega construções. É tudo um negócio assim impressionante como não há em outro lugar na Terra, mas não tem história. Abu Dhabi é história pura. Famílias e famílias e famílias, é gente da terra, são árabes mesmo, tem vida, tem história, ainda esses aspectos todos, foi construído em cima de areia, isso mesmo. Eu falei assim, Deus, agora eu estou entendendo aqui, olha onde eu estou, aqui tem história, essa universidade tem Einstein, tem história para o mundo inteiro, agora eu entendo o que é que me acontece quando eu estou em Jerusalém, lá é a cidade das cidades. Se for esse o parâmetro, lá tem história para dar e vender. Dos anos para trás e da eternidade. Uma igreja, ela é bonita, não pelo prédio, não pelos feitos, mas pela história que tem. Fundamentada em relacionamento. Não a vida cristã independente do corpo de Cristo. Você está entendendo, irmão? Eu queria só saber se você está entendendo por que eu pus documentos. Eu não estou trazendo para você uma organização hierárquica, legalista. Eu estou dizendo a você que o seu crescimento na liderança, envolvido no cenário, no contexto de uma igreja local, depende de um vínculo mais intenso de história, de valores, de alicerces, de fundamento. Nós temos tópicos como, por exemplo, os anjos. Nós cremos e ensinamos que os anjos são seres criados por Deus e, portanto, não são adorados, não devem ser adorados. Embora sejam seres sobrenaturais, foram criados para servirem a Deus e o adorarem. E aí você tem os textos base para esse assunto. Os anjos caídos, o que aconteceu com Satanás. Por que você vai estudar isso? Eu não estou focando que você se torne um profundo teólogo em todas essas coisas, mas que você construa uma base mais sólida. Por que eu pertenço a uma igreja? Já não é mais só, ah, Deus me trouxe, eu senti no coração, Deus falou comigo. Se eu estou crescendo como liderança dessa igreja, eu também estou crescendo nos vínculos, incluindo os alicerces de conhecimento da palavra. Amadurecimento espiritual em alguns tópicos, em alguns assuntos que vão ser extremamente frutíferos. E aí você vai estudar o arrebatamento da igreja, o período da tribulação, e principalmente nesse tópico aqui, eu quero salientar, qualquer texto que estiver aqui, porque isso aqui está em construção, já foi revisado, reformado algumas vezes, mas qualquer texto, qualquer tópico, que a gente descobrir que tem aí uma margem para duplo entendimento, para a gente cair numa discussão, nós vamos revisando de novo, para que a gente tenha o que importa. O que importa? Nós não somos uma igreja que tem membros que estão na linha doutrinária do arrebatamento, que é pós-milenista, pré-milenista, não, nada disso, irmão, nada disso. Não. Nós estamos como igreja crendo, Jesus está às portas. Jesus está muito prestes a voltar, e Ele vai aparecer nos ares, e Ele vai arrebatar a sua igreja, e não me interessa se vai ser antes, no meio ou depois, eu não quero discutir isso, eu quero estar pronto hoje, para subir com Cristo nos ares. Mas aqui, você acha que Ele vai subir, que a igreja vai subir, então depois Ele desce, aí já é a volta, não sei como vai ser, porque eu tenho um princípio doutrinário que me guia. Tudo que diz respeito à eternidade não é cronológico. E toda discussão sobre a eternidade que fazemos agora é dentro de um paradigma cronológico. Isso vem primeiro ou vem depois? Isso acontece assim ou acontece assado? E a eternidade é um universo que nós não temos a menor possibilidade de entender com a nossa mente pecaminosa, limitada, e além disso, terrena, porque tudo que é terreno, está dentro do paradigma de tempo e espaço, e tudo que diz respeito à eternidade, está fora de qualquer paradigma de tempo e espaço. Ah, quando uma pessoa morre, ela fica esperando em algum lugar, ou ela já entra no paraíso? Na eternidade ninguém está esperando, porque a eternidade é uma dimensão fora do paradigma tempo e espaço. Mas então como está acontecendo? Não é possível saber. Se você quiser engrossar mais ainda o assunto, a Bíblia diz que antes da fundação dos séculos, o Cordeiro foi imolado. Todas as coisas já aconteceram para Deus num blip do segundo. Na eternidade, os 80 anos que nós estamos tentando viver, eles aconteceram para Deus como 8 milésimos de um milésimo de segundo. Então nós não vamos ser uma igreja discutindo teologia, que tem que definir uma linha doutrinária escatológica, não, não, irmão, nós queremos é desfrutar de Jesus, e testemunhar de Jesus, e sermos cada dia mais semelhantes a Jesus, mas nós queremos entender as questões bíblicas, todas elas, dentro da luz que o Senhor nos permite ter até hoje. Jesus está voltando, isso está muito próximo, e eu tenho que me preparar cada dia mais. E isso faz parte da cosmovisão de alguém que quer liderar um ministério, que quer atuar numa determinada área da igreja, que quer ajudar na cozinha. Ah, não tem nada a ver, Jesus, só ajudar, não quero saber. Não, não, não. Nós não te queremos aqui só ajudando na cozinha. Sinto muito. Eu tenho que prestar contas ao Senhor, falou, Senhor, você gostou daquela pessoa, você apoiava aquela pessoa, porque ela só ajudava na cozinha, mas ela nunca recebeu investimento, ela nunca cresceu. E olha, tem alguns lá que nunca nem foram salvos. Deus nos livre disso. Que quem gosta de cozinha, sirva na cozinha com o que tem de melhor, que ame servir na cozinha. mas que cresça espiritualmente e se torne uma luz, uma atalaia, um luzeiro, um servo do Senhor, que os frutos do Espírito Santo brotem e que os dons do Espírito brotem e que aquilo que Deus pode dar à igreja de poder espiritual através daquela pessoa flua. E que ela continue servindo na cozinha ou em qualquer outra área, mas que ela seja alguém que, ó, essa pessoa cresceu no poder do Espírito Santo. Você está entendendo, irmão? Isso vai nos dando unidade na forma de ver o que fazer na vida da igreja. É como ontem a festa das crianças. É dispendiosa, é trabalhosa, envolve muita gente, cansa, é desgastante, mas é maravilhosa. Por quê? Porque as crianças tiveram entretenimento? Não. Porque além de as crianças terem entretenimento, que é o que elas alcançam, elas foram alcançadas pela palavra, pelo evangelho, foram semeadas, famílias estão conhecendo a igreja, famílias estão querendo vir para a igreja, a gente está alcançando, tendo portas abertas à vida dos pais. Esse é o propósito, porque nós queremos vê-los sair da condição de descrente para a condição de crente, saírem da condição de crente frequentando igreja para a condição de discípulo em amadurecimento, saírem da condição de discípulo em amadurecimento para serem líderes frutíferos. Líderes frutíferos, em nome do Senhor Jesus. Qual que é o nosso alvo até o final do ano? Que determinados dons do Espírito Santo sejam revelados em você. Guarde bem isso. Os dons do Espírito não são coisas que Deus tem. Porque se Deus é perfeito, não lhe falta nada. Então não existe nada que esteja fora de Deus. Nada. Se Ele é perfeito, tudo que você possa imaginar está nele. Amor, paz, justiça, longanimidade, alegria, não são coisas que Deus tem. Usando a palavra coisas, que é a nossa limitação linguística, são coisas que Deus é. Dons de cura. Deus não tem dons de cura porque Ele tem uma ferramenta fora Ele de cura. É porque Ele é perfeição, então Ele comunica cura. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, revelações, dons espirituais, línguas estranhas, não são coisas que Deus tem e dá. Embora a gente use a palavra dom, o dom não são as coisas, o dom é a pessoa. E se a pessoa está aqui dentro, ele vai ser quem ele é. Então ele vai agir através de nós com dons de cura, porque ele é a cura. Ele vai agir no nosso caráter com mais paz, com mais longanimidade, com mais bondade, porque Ele é isso. Então, se a obra é de Deus, ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo está me guiando, eu morro. Minha vergonha, meu constrangimento, minha limitação, minhas mágoas, meu querer, morre. Meu medo, morre. E Ele passa a agir, Ele manifesta os seus frutos e Ele manifesta os seus dons, porque se a obra é espiritual, não é feita pela cozinha, pelo teatro, embora sejam as ferramentas humanas, terrenas, não pode se ficar nelas, elas precisam ser apenas as ferramentas humanas, pelas quais o Espírito Santo pode agir através de nós e realizar uma obra que é espiritual. Espiritual. E o meu alvo é que você cresça no fluir dos dons espirituais. Dizendo dessa forma coerente com o que eu estou explicando a vocês, que você cresça na liberdade do Espírito Santo fazer o que Ele é através de você. Com isso, nós vamos desmistificando os dons. Por exemplo, revelação. O que é uma palavra de revelação? É a coisa mais natural do reino de Deus. Simples. Mas como parece um negócio combatido, que tem que ser regulado, que tem que ser esquematizado, ou então que é para outros, ou que para alguns parece... Não, eu não tenho isso. A gente acaba mistificando todas essas coisas. Mas a obra do Senhor nessa terra, um culto, um ministério, um teatro, a cozinha, a atividade da igreja na terra precisa ser espiritual 100% das vezes. E o nosso alvo é que você chegue ao final do ano tendo identificado certas manifestações do Espírito Santo que estão separadas para acontecer em você e através de você. Você crê nisso? Eu queria pedir que você ficasse de pé. Eu quero reforçar que nós estamos numa caminhada de investimento na sua vida, para que o Espírito Santo flua em você, flua através de você, seja nos frutos, seja nos dons, para que nós cresçamos, não apenas em pessoas capacitadas socialmente, doutrinariamente ou eclesiasticamente, mas pessoas que fluem no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Nós nunca precisamos tanto do poder do Espírito Santo quanto nesse tempo em que a iniquidade ela é elevada a um nível nunca visto na terra. Quanto mais se aproxima o diabo, o anticristo, mais cresce a mentira. Então fake news não é um aspecto do jornalismo. Fake news é o cheiro, é o sintoma, é a febre, é a dor, a identificação do aproximamento do anticristo. Porque o diabo só trabalha com mentira. E quanto mais ele se aproxima, mais se aproxima o odor dele. E uma das características do odor do diabo é a mentira. Então não é porque o PT mente. É que todo aquele que der lugar ao diabo vai usar a mentira como nunca se usou nessa terra. Isso está nos contratos, isso está nos relacionamentos comerciais, isso está por todo lado. As pessoas com facilidade mentem. As pessoas com facilidade avançam o sinal. Por quê? Porque agora tem um desrespeito civil, tem uma desobediência cidadã muito grande. Não é porque. É porque o diabo, quanto mais se aproxima, mais desrespeito à lei nós vamos ver. Mas isso não é uma visão catastrófica, apocalíptica no sentido que foi dado pela religiosidade. Não. Nós precisamos entender que quanto mais o diabo se aproxima, quanto mais o anticristo quer agir, mais o projeto de Deus vai sendo concluído. Pode gritar. As minorias sempre gritam muito mais. O diabo sempre grita muito mais. O ovo da pata é muito melhor do que o ovo da galinha. Mas é a galinha que grita, então todo mundo vende ovo de galinha. Da mesma forma no inferno. Não é porque eles são mais fortes, é só porque eles gritam mais alto. Então parece que é tudo catastrófico, que é tudo, até parece que o apocalipse é um negócio, um trajeto, o diabo veio. Não. É Jesus que está vindo. Se vem o odor do diabo, se vem o reino ou as ações do anticristo, não importa, Jesus está vindo. E quanto mais o império das trevas age nessa terra, mais Deus tem para a sua igreja agir no poder do Espírito Santo. E nós como igreja local, comunidade cristã, Projeto Adoradores, nós queremos uma empreitada até o final do ano de um crescimento no poder do Espírito Santo, para que áreas ministeriais, lideranças ministeriais, atividades ministeriais cresçam numa proporção de poder do Espírito Santo. Genuíno, autêntico, em total dependência dEle. E é por isso que nós vamos orar agora. Eu quero pedir que você levante a sua voz e ore por isso. Senhor, eu estou compromissado com a transmissão, porque eu quero isso para a minha vida. Isso vai tomar um porte, uma importância maior do que meus estudos, meu descanso, é meu trabalho. E se eu tiver que renunciar, se eu tiver que perder aparentemente alguma coisa, eu quero colocar isso como um projeto de vida. Eu quero esses 3 meses de treinamento, Senhor. Eu quero realmente ver crescimento no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus.